maior que seja a prova. Você não está sozinho, Jeová está contigo em todo trecho do caminho. Te ajuda e te sustenta, te renova e te consola, sempre te conduz à vitória, por maior que seja a prova. De glória em glória, subindo a montanha e dando glória. De glória em glória, subindo a montanha e dando glória. Glória a Deus.